você, hoje eu vi você, vi você, hoje eu vi você. Olha pra mim. Paixão. Nesse sorriso alcanço o céu e o teu abraço. Nunca vou esquecer. Esquecer. Ai, hoje eu vi você, hoje eu vi você, vi você. Tua pele bem na minha, neste quarto de saudade, vou perecer.